DJ Ellison. Ellison. Virando todas as batidas do momento. E agora, minha pratinha! Joga o braço lá em cima. Só quem é filho de Deus, galera. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso que o Papai do Céu está nos proporcionando, galera. Bora, pratinha! Moral pra quem dá moral, showman! DJ Ellison. DJ Ellison. Chega aí, bebê! DJ Ellison. DJ Ellison. Ama! Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na... E aí, Pratinho? Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo desfazer. Agora é o seguinte, só que não deve nada pra ninguém. Bota o bracinho pra cima, vai cantar bem alto, hein? Você me chama, tô pronta, vem. Quero ouvir todo mundo. Amiga, já quero te encontrar, és meu tudo. Só quem é fiel, canta! E as estrelas? Brilham como o seu olhar. Vou gritar. Grita, meu ar. Que te desejo. Você! Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. E essa energia que nos move trouxe até aqui para comandar essa pista uma pessoa determinada. Um DJ que não mede esforços para entregar o melhor de si. Um cara imparável. Energia viva. Live. Chegamos! Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Para sambar de mais forte quando o showman chega, bebê! Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Porque o que ele toca, ninguém toca. O monstro chegou! O cara do momento! O showman! O showman! Ellison! Ellison! Ellison! Você já quer banda? Tal, tal, tal. Vai dar de sal na galera aí, vai, bebê! Tal, tal, tal, tal. Dá-lhe sal, sal,

Docinha, docinha. Vai no caquiado, vai, vai no caquiado. Vai no caquiado, bebê. Vai, vai. Como é que você tá? Explode o bagulho. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se... Joga a mão pra cima e agora dá-lhe o sal. Sal, ó, sal. Sal, devagar, galera. Sal, ó, sal. Sal. Remy Pai Sandu do Parazão aí, todo mundo bota o bracinho pra cima. Sal, sal, sal. Sal. Aí o Pai Sandu bota 1-0 no Remo. Ó, sal, sal, sal. Aí o Remo vai, empata a parada. Aí a torcida do Remo, ó. Sal, sal, sal, sal. Joga a mão pra cima e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal. Hey! cerveja aí, bota a latinha pra cima. Só quem tá tomando cerveja. Tem vergonha não, meu irmão. Quem tá tomando cerveja aí, olha. Me deram essa aqui, a vermelhinha. Bota a latinha pro céu! Latinha, latinha, latinha, latinha. Seca, bebê! Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. Padre Murinho, Elane, alô Bruno, Leozinho dos Impregnados, DJ Ellison. É admirar com o coração, essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Aqui, aqui. CB, o Bruninho, o Fantasmin, o Charles! Bora, Charles! Alô, meu parceiro Tarumã! O amor que sinto por você ter. Meu maninho Ney Poucas! Tá aí comigo, alô, Ney! E o Ney da Pedreira! DJ Ellison. Como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Oh, você é o meu par perfeito. Segura aqui, Alice, segura. O empresário Ney da Pedreira e a primeira dama Rafaela, o Aloísio Reis e o seu filho Arthurzinho. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Esse é meu chegado, Dodô. Tá com a cara do Dodô. Ele que tira a ressaca. Eu sou seu fã. Na, na, na, na. Foi como um filme de amor. Na, na, na, na. E você me conquistou. Na, na, na, na. Foi como um filme. Amanda Boutique. Aí Val, Burguinha também da mansão, advogada Amanda Tavares. O showman. O showman. O showman. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho bom. Betina! Te amo, te amo, te amo. E o Mega! Inteira que nem outro amor. Eles chegaram agora há pouco de São Paulo, papai. Estou apaixonado. Já estão com o showman. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que se. Isso é carinho comigo, Alisson. Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente. Tiaguinho Tormento, papai. Te amou. Fechou, fechou, não tem outra. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Mano, Thiago! Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo. Perdi Brino o coração. E a Guina aí com a gente também. Foi no Nova Naves como um sonho. Quero te pedir que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. E no Nova Naves o amor surgiu. Amor, foi nesse clima que rolou um beijo. Teu jeito me fascina como te desejo. Só que não joia em toda a sua equipe, em toda a sua comitiva. Aquele abraço apagou tudo, Zé. Como é que eu vou ler? Banda Escave 2. É o Zé da Joia, Piazzi, do Xereca, Juninho também, da Digital, o Breno Mecânico! Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim, só eu que sei. Bora, Tarumã! Quantas vezes floresceu o amor? Ítalo Podolski também! Mil graus! Júnior Digital! Te dei tanto amor, me entreguei a você, mas você me abandonou. DJ Ellison. O tempo passou, resolvi não mais sofrer e procurar um verdadeiro amor. Oh, oh. Feliz, feliz. Japinha da Digital Print, o Leandro. O Leandro, a galera do Marajó, aqui no Brasil, com a gente. Aqui no chão, hein, no chão. É lixão. Por onde eu vou, penso em você. Para o mascote. Não aguento mais viver assim. Libera o som. A noite cai, não te encontrei. Meu amor, não dá pra te esquecer. Na bola, meu irmão. E agora ele tá atrás dela, sabendo quem é o cara do momento. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. E a sua primeira dama, ele vai te procurar. O Thiago dormindo no passinho. Manda K47. As balas vão rolar. Mas quer saber? Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia, e eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Eu nunca te ouviria. A Loira Perigulas, o Bruno e também o Maurício, direto do Icuí, Vini, aqui com a gente. Não é amor, é amor, é showman. Toma, toma, toma. cadê aquela fronteira, hein, papai? Cadê? Sempre tem, né? Não existe fronteira pra me segurar. A galera da resenha aqui no Pratinho, o Soneca, o Nan, o Véu do Osso, todo mundo aí. Pra nos separar, a gente se ama. O Fábio, que tá com o Hernandes, Marques, já estão presentes com a gente. Eles dão valor, meu irmão. Toda a galera da 77, Outlet, a mais nova tendência do setor, papai. Apoio total, Cid do Barão. Tira a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você. Acabei de crer. Eu sou maluca. É 77, Outlet, meu irmão. Ela quer o seu envolvimento, ela quer dar pra bandido, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Ô Mel, DJ Lohan que tá tocando. Isso! Pode o bagulho! Oliveira Boutique, sempre no apoio do Marujo! Explode o bagulho! Tu que era bandida, agora tá dominada. Moleca se apaixonou na minha pegada. Saiu espalhando que era minha namorada. Mas o MC Biel é o cachorro sem coleira. Pega, mas não se apega, pega, mas não se apega. Hoje foi teu dia, amanhã já da tua colega. Hoje foi teu dia, amanhã já da tua colega. DJ Ellison, mostra porque tu é foda pra tocar. Barbearia do Caio, tá todo mundo aí com a gente, fazendo a barba do Zé Gadajó. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Lá no camarote eu tô bebendo à vontade. Mas a maquininha que hoje eu passei. De Gerandinho top e toda a galera da barbearia, estilo top do 40 horas. Sucesso aí, viu? Ela quer se envolver, tá querendo perigo, quer sentar pros malocas. Linda vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto. Vem, bebê. Deu espacinho pra lá e pra cá. Nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá? Tá movimentando. Tá movimentando. Ela tá daquele jeito! E ela tá. Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Aí tá aí a gente, grande parceiro Hernanes Marques. Tá aí com a gente, aquele abraço, mano. Tá curtindo e tá assim, ó. Pode botar com força. Pode botar com força. Vai, rebola, trava e faz um jeito que... Essa música é doida, Pode botar com força. Pode botar. Vai rebola, trava e faz um jeito que nem... Tô doidinho pra ver o seu piscina no peito. Senta concentrado. Ela vai joga por poder dar só sentar. Tenta concentrado. Tenta concentrado. Essa aqui vai estourar. Estouro. Tem camarote não, né? Vamos embaixo, vai. No camarote eu tô bebendo só uísque. No camarote eu tô bebendo só uísque. Esquece a maquininha, hoje eu pago. Esquece a maquininha, hoje eu pago. Vai, Alisson! Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Espirra, vai! Espirro, lança. Espirro, lança. Cachorrada vai rolar. Espirro, lança. É isso aí que vai rolar. Aí é tudo certo, né, meu irmão? Sei, fala aí, só não precisa. Problema é que ele é sincero e não trai, não! Quando a gente tava junto, você só vacilava. E agora tá ligando essa hora pra dizer que me ama. Só que ama! Amava, deixa de onda. Coisa nenhuma. Cadê o valsa, hein? Amava coisa nenhuma, pode falar. Tu só lembrar de mim quando tu quer. Amava coisa nenhuma. Coisa nenhuma, só mentirosa. Vem chega de gracinha querendo me enganar. Saudade, coisa nenhuma, deixa de história. Tu tá querendo me, já querendo me enganar. Saudade, isso que é vida. Que o nosso amor nunca vire rodízio. Isso! Isso que é vida. Todo dia. Alô, Soneca, tá aí com a gente, ó. Acorda pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Pra cima. Isso que é vida. Quem não deve nada pra ninguém, bota o braço pro céu, pro céu, pro céu. Isso é vale do dele. Alô, pra ti. 3, 2, 1. Ela tá querendo namorar. E eu sei bem onde é que isso vai dar. Júnior digita a chave. Tá com o show meu. Tem ninguém em casa. Vou ligar o som pra ela dançar. Até o chão. Ela vai me olhar, vai provocar. Cheia de tesão. Parece miragem, mas é sacanagem. Essa mina vai morar no meu colchão. Isso, meu colchão. Isso, meu colchão. Galera tá pedindo, mano. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele... Vem aqui, Thiago, vem aqui, mano. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco não fica coça fora. Vem pra coça, coça com dança agora. Na dança do coçaco... Só quem tem amigo de verdade, abraça o amigo aí, mano. Brincando de emendar na emenda. Tem moça que quebra a jura na emenda. E Você é DJ Raiz, papai. Oh. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro. O barro se esgui... E aí, meu mano Ney? É mato. Ele é poucas, papai. E também a Neia. Existia. Pera lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Quem gosta de putaria hoje aqui? Só quem gosta de putaria aí, bota o bracinho pra cima, bota o bracinho pra cima, bota, quero ver, quero ver. Só quem gosta de putaria, joga pra cima, joga pra cima. Agora faz o trizinho da putaria, putaria. Eita, tio Vicky! Festa dos balões! Meu cavalo é forte, faz mil léguas sem cansar. Na batida do chicote, num galope à beira-mar. Meu cavalo alazão saiu no clarão da lua. Meu famoso garanhão cavalgando toda a lua. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui. É o super pop, é o super pop, é o DJ Alisson, o showman. Vai, papai! No verde novo, verde novo, verde mar. Na alegria do bumbá, meu boi bumbá. Na alegria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança. Lá vão ter alavanto. É semideus, é semilu. Viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente, é claro véu. Abelha rainha faz o mel. A noite é dona, a lua clareia o bordel. Como é que tá o coração de vocês hoje aí? Em pleno final da quadra junina. Quem já levou chifre aí, bota o bracinho pra cima. Só quem já levou. Na quadra junina, quem levou chifre aí? Ê, boi! Ê, boi! Quem é que vai curtir as férias solteiro? Mas não esquece do cabaço velho, né? Tá doendo. E ela não tá me atendendo. Oh, baby. Que acontece? Ai, que vontade de tacar meu celular. O que vale é o Shark, velho. A que vontade de tacar meu celular na parede. Chama! Após o sinal, deixe seu recado. Após o sinal, deixe seu recado. É o que eu escuto quando ligo pra ele. Toda a galera é resenha do Tapanã. Xande Almeida, Bruninho. Diga, Playboy. Todo lado tá doendo. celular na parede de jeito nenhum, papai. Vai! Velho PQV! Alê, PQV, toda a galera no Vitinho, no Neguinho! Meu pedaço do pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado. E a galera de Santa Catarina? Você é a mais bonita do pedaço. Balneário e Camboriú! Tá ao vivo com a gente, alô Hernandes Marques! Vem, manda logo de beijo, quando te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo. Ah, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já... Esse negócio de beijar deixa a menina louca, papai. Tô querendo te beijar de novo. O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade. Vem, mata logo, desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem, mata logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te amar de novo. O teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo. Todo homem tem uma lourinha, mas também tem que ter uma morena. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor. Me traz de volta o teu amor. Senti toda vez que eu vi as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto. Júnior Alucinado, quando tu era mais humilde, tu convidava a gente pra ir na tua casa, né, velho? Mas ele disse, Alisson, hoje tu veio na minha casa, vem aqui logo. Mas eu não. Tiaguinho 360, eu mini 360. Tudo que tive que fazer pra te ter de volta, pra amar você. É o DJ, o original. Chama! O showman do Pará. O showman. Você pode me ouvir. Para, André. Tenho tanto pra dizer. Tudo certinho aí? Faz tempo quero. Cuida do Zeca que daqui a pouquinho o santo entra. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Canta, vai, vai! Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Volta, bebê! O meu coração querer. Já me ouvi com DJ Alisson. Consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem. Eu. Você que tem. Bota bebê, bota neném. Quem sabe canta aí, bora ouvir. Vai ser daquela sentadinha que tu tem. Vai bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Chama bebê, chama neném, se não for. Arri a balde! Diferente de tudo, diferente de todos. DJ Ellison, DJ Iris e DJ Guga. Pagou tudo aí. O meu coração querer, meu irmão. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. É a pizzaria e hamburgueria do Nogueiras. Tocando. Avisa aí que eu acertei de novo. Chama de novo. Ellison! Ellison! E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Agora que eu quero ver a pratinha. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama. Me... Toma, toma, toma! Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo. Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Vitinho P, quer ver o negão também? O Eric da Baixada! O Eric vem! Paraguá! Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. Vai, safadão! Vai, safadão! Assim, ó! E pra quem era só esqueminha? Te amo, te amo. E me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo. Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. E diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Tá vendo como ele escolheu? É. Eu não tô nem vendo, mano. Música, ela foi feita pra tocar, independente do momento. Ó, ó. Se você for. Mas ele escolheu é mesmo! Aí, DJ Ellison, detona! Assim, ó. Vi você passar. Aí, mega. Me apaixonei no teu olhar. Coração falou que você, só você, é meu grande amor. Esperei você. O empresário dentro da pedreira. A dama Rafa, o Aloysio Reis e o seu filhão Arthur. Coração ficou na triste solidão. Rezinha do Tapanão, Xande Almeida, Bruninho, você Bruninho, Tiguinho Playboy. Vou te falar o quanto eu te amo, és minha paixão. És o meu primeiro amor. Aquele jeitinho. Você ama sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quer. piscina, agora bate aí com a gente o ferro. E a primeira dama, Suelen, o Aldre da gasolina. Esse que é o cara, né, meu irmão? O empresário Lino, DJ Fabrício, o Elidon da Pedreira. Porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier. Inverno ou verão, em qualquer estação. O DJ premiado Top Marketing do Brasil, Elison. Galera do Xereca aí com a gente. Em breve tem o showman por lá, papai! E o Juninho? Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. DJ Geleia, DJ Geleia, DJ Geleia. DJ André. Quando você falou que ia me fiquei triste. E o Xerecão lá sempre arrebentando, né, mano? Sem ter direção para viver. Oh! O que imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Elison. Tentar um novo amor, ser feliz por onde eu for. Bora, Thiago, tormento! Eu vou sair e com você ouvir o som do Mini Rubi, a convida produção com Ronaldo e o irmão, viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim, meu amor. São Nemos e Banda Pintos. Amor. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar, sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. E essa aí vai especialmente pro meu mano Ítalo Podosque. Ser feliz por onde eu for. O DJ das coberturas, papai. Lugar, direto de São Miguel do Guamá. Alô, Ítalo! Sair e com você ouvir. Elison. Fábio. A Equatorial tá presente também. Ronaldo e o irmão. Olha aí, pai. Que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim. Sair e com você. O showman. Eu. DJ Elison. DJ Elison. Vem, bebê. Quem é? Elison. Toda vez que eu estou frente a frente com você, é um sonho. E segunda, dia 5 da Top Show, Elison e eles. DJs e Dilson e de Elson vem de frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. Vai começar o combate, viu, meu irmão? Bora se preparar. Papai, tão de volta, alô, Tchare! Bruninho, meu compadre! Elane também! Eu preciso de ti, é mais que um sonho! É essa galera é foda, velho. E o Alaô? Boa, boa. Final de campeonato, ele sempre faz um gol. A gente já tá acertando uma resenha lá na TF, né? Tenho amor, lá no marco onde você se criou. Cai aí. Meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Aí, Luan, dos Impregnados, o Caio Live. Tenho em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto. Agora, Betinho. E assim vou seguir-te. Ela veio, mãe, aqui, ó. Sinto as batidas do coração e te peço um beijo cheio. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro. Bora, pancadão! Meu coração, quero ouvir sua voz. Amor que não ama se perde. Sem ter você, não existo, eu sou transparente. Tenho amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça, que me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração. Esquenta, DJ Alisson, esquenta. Acelera, acelera, acelera, acelera. Desgraçado, vai dentro, vai dentro. DJ Alisson. Bora, meu irmão. DJ Alisson. Come on, come on. Come on, everybody. Papai.

muito saliente. Dança. Vendo ela dançar no paletão. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Eu te avisei, meu. Babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou explanar. Ela já falou e mandou explanar. Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Joga, joga, joga a mão pra cima e faz chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Faz o chifrinho, faz, faz. Só quem já levou chifre aí, só quem já levou. Cadê a mulher que tá solteira? Oi. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você. Sol, sol, sol, sol, sol, sol. Vem vira, vem vira. Bela, bela, tá solteira, tá solteira, tá solteira. Tá solteira, porra. Agora. Bela, bela, bela, bela, tá solteira, tá solteira. Vem vira, vem vira, vem vira, vem vira, vem vira. Tô solteira agora. Vem vira, vem vira, vem vira, vem vira. Bela, bela, tá solteira, solteira, solteira, solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tá solteira, tá solteira. Você tá solteira, tá? Tá solteira, tá? Morre em Vegas. Me arrastando. O que acontece na pratinha? O que acontece na pratinha? Morre em Vegas. Me arrastando no morro que eu te levo com as ideias. Tá faltando cerveja aqui, Edmilson? Morre em Vegas. Me arrastando. Aqui pra Fantasminha, porra. O que acontece em Vegas? Uísque, uísque, uísque. Aquele cubão. Que eu te levo com as ideias. Pediu pra tomar banho, viu que a água acabou. Bagulho doido, ela sentando no cacete. Acabou tudo! Eu taquei o balde de água e preservei. O balde de água e preservei. 3L, posso tomar banho? Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Acabou a água, toma banho de leite. Toma banho, toma banho. Moitado, carne feita, aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde. Chama! Demais. Isso tá virando um vício. Já tô no round 6. A chuva caindo lá fora. Tá de chame! A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Sexo selvagem, coisa de momento. Só tô pra quê, pra quê, pra mim, corri, corri. Só tô pra quê, pra quê, pra mim, corri, corri. Só tô pra quê, pra quê, pra mim, corri, corri. Parece pra ser. Kevin, tá louco, eu tô só calado. Bicho, pá, merda. Brasil, bandida sendo. Aí, Mega! Essa aí é sua Fortaleza! E da sua boca no caro, eu te amo! Todo mundo se jogando na água, bebê! Vai! Junto com força, vou te socar! Socar! E é o papo que ela fez! Na minha boca, tu não vai, eu te amo! Bandida da quebrada, bota a pose no malandro! Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom! Minha xereca é de mel, eu nem sentei! Bora, bora, bora, que a galera tá fim, papai. DJ Ellison. É isso mesmo. Bebê, a boca de mel. Hoje eu vou te pegar pra ser minha raposel. Bandida sedutora, ela gosta do esquema. Bota pose no bandido, sempre tá roubando a cena. E da sua boca no caro, eu te amo. E da sua boca no caro, eu te amo. Só vou te pegar de jeito por força, vou te socar. Socar. E é o papo que ela fez, mano. Na minha boca tu não vai ouvir te amo. Bandida da quebrada, bota bolso no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sei que ela não vai. Minha xereca é de mel. Peraí, as meninas estão arrebentando aqui na frente, estou gostando de ver. Não dá pra dançar aqui no palco não, pra galera? Sobe aí, sobe aí. Tá valendo. Pô, vocês estão dançando mais do que a menina que tá aqui em cima, velho. Pode falar. Sobe, menina, sobe! Sobe! Sobe que o pago é de você! Agora o bagulho ficou bonito! E agora? É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Quem é que tá afim de apostar alguma coisa aí? Quem é que tá afim de apostar? Vai rolar uma grana? Não, deixa as meninas que elas arrebentam, vai. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. Vai te pegar no céu, malandra, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Vai ficar com um, vai ficar com outro. Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Malandra, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai pau, vai descer. Vai dar ou vai sofrer. Vai pau, vai sofrer. Vou descer. Vai sofrer. Agora que eu quero ver, bebê. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse baile eu vou. Esbarro no seu olhar, quase morri de... E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá, tá movimentando. Vai, papai, vai! E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando. Quero ver no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Da faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando Tem algumas músicas que eu tenho curiosidade de ver a galera curtir, dançando ao vivo. Até porque a gente só vê naquela parada de TikTok, aquela onda toda, reels também. Bora fazer ao vivo agora, vai. Ao vivo! chateado da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto olhando seu retrato, lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços, carícias e amassos, foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, amor, eu senti a fúria do de lado, ai, de quatro, é tu deixando e vai te dando aquele trato. E se deu uma música que eu queria ver, é essa aqui, ó. Faz de um jeito que nem outra faz. Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito. Galera do Xera que saíram, tá, meu irmão? Pode botar. Bota. Meninas, por minha conta, um pacote pra elas aí, por favor. Tio Biquinho, dá pra elas aí, vai. As novinhas gostam, só porque tem um dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha Hilux. As novinhas quando vem, papai, assim, ó, gosta de gasolina. Pra ver mais gasolina. E elas gostam de gasolina. Pra ver mais gasolina. Quando eu ligo, e o Tiaguinho vai entender. As novinhas ficam loucas. É dormir. O vaqueiro e elas piram na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam. Equipe ficha linda. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Será que é hoje que vai, hein? Me diz. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. DJ Marcinho do Equatorial. Gostaria. DJ Ellison. DJ Ellison. Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bombom. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? A delícia da bucarim, só não pode se apaixonar. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco, vulco, vulco, estourou. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, passar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, passar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, passar no nosso rabo. Aproveita o vulco, vulco, vulco, vulco, vulco. Aproveita o vulco, vulco, passar no nosso rabo. Bora detonando, bora detonando, bora DJ Ellison. Repita, repita. Um, dois, três, vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora. Joga a mão pra cima e dá de sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sol, sol, sol, sol, sol. Você me perdeu.

galera já marcando presença com a gente. Ainda de rock. O quê? É aquela inesquecível, Rafa! Grava, meu irmão! Ih, até quando? Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca, bebedeira. Ellison! Até ontem, eu queria... Alô, Patrick Lobo! Mulheres e gastar dinheiro. Bora, meu top! Tudo que passou

Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Égua! Quanto mais triste, mais falha, até soa. Alô, alô, acontece! Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. Tradição, né, mano? Forrozão. Não pode esquecer as raízes. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E usei esse tempo pra recomeçar. E eu sei que devo estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique a... Vocês achavam que eu não ia tocar, né? Tá bom. Tá faltando o combo especial aqui, pai. Na mesa do Vanda Juiz. Demorou pra levantar da cama. Se arrumou de pressa e nem me avisou. Disse um eu te amo que já te vou. Tu acredita? E eu sou perdido. Falando, olhando os olhos só tomar café. Tem calor por menos de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir. Foi saindo do cor ao te ver, a te ver. E eu sei. Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso cultivar. Hoje aprendi pra se apaixonar, bebê. Que cada detalhe vai somar. Fui desatento, meu amor. Preciso eu mudar. Ouvir seu silêncio de mulher. Ver os sinais que você dá. Discretamente bate o pé. Mexe os cabelos sem parar. Pinto as unhas de café. Vive olhando pro nada. Perdão, amor, se levei tempo demais. Deixei uma porção de coisas pra trás. Errei. Naquele dia no Ibiza não deu, mano, mas hoje eu tô tocando pra você e pra Leia. Foi um grão, e quantos grãos deixei cair? Será que já chegou? Venha, pai! E hoje tudo é perceber que você vinha dando sinais e eu não vi. São as músicas pro cara sair daqui beijando. Já direto pro motel, meu irmão, vai! Bruno Marrone, o Diego Vitor Hugo. Na verdade, né? Primeiramente, guarde suas. O Maurício G. Breno. Já me machucou. Bala o Juninho Tica também. Palavras. Bora, compadre. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando o corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Tá aqui uma pessoa que sempre luta por toda essa aparelhagem, é muito bom quando ele vem com a gente. Sempre dando aquela força, aquele apoio. Araú! E aí, mano? Tá gostando da festa na pratinha, mano? Baixada sempre é muito boa, né, mano? Opa! Olha, eu não vou dizer que eu tô gostando. Aonde você se apresenta? Aonde você se apresenta, você sempre dá show. Né? Porque... já diz juiz o teu nome, showman, não é isso? Aonde se apresenta, dá show. Ó, eu jamais poderia esquecer do Ribeiro. Alô, Ribeiro do Beloquinha. Ribeiro do Beloquinha. A melhor performance de aparelhagem do estado do Pará tá chegando lá. Beleza? E te prepara, caboclo. Te prepara que vai ser sucesso. Olha, vocês aqui estão de parabéns aqui na Pratinha, que vocês vieram prestigiar um dos melhores DJs do estado do Pará, que é onde tudo começou. Aparelhagem, o nome. Aparelhagem começou aqui. Um abraço e bora pra cima, meu irmão. Mas no começo de noite eu me adaptando a essa nova rotina. E aí é foda, meu coração, mano. Mexe com isso, não. Daqui a pouquinho vem as críticas. Vou seguir a vida. É normal pra quem é famoso. Mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho ali. Vem, Alisson! Olha quem eu topo. Da mão caiu o pó. Pratinha! Resenha da Pratinha, o Rafael. Aí, deixa eu ver. Soneca, Luanã, o Elton, o Osso, Jai, todo mundo. Parei, pensei, quase travei. E a Cris? Que agora eu vou passar a vez. Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar outra pessoa. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais. Alô, Marujo! Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo. E a Loura Marujo! Pra tocar no paredão. Não vou não. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui que eu tava bebendo e passa raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo gelada. Vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Daqui a pouco ela tá encostando. Gosta, vai, bebê. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. É o DJ Alisson detonando. Hoje vai ter festa no Alisson. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Chama cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela despeja baladas, amiga, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Chama na pressão. Obrigado, meu DJ. Prazer participar desse trabalho, meu nego. Deus abençoe, viu? Tamo junto e misturado. Bora, DJ Alisson! Era pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Joga baixinho assim, ó. Inteira pra vingar comigo. DJ! Porque eu sou o seu esquema preferido. DJ, DJ! O showman Ellison! Ela despeja baladas, amiga, pra vingar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Esqueminha! Sou seu esquema preferido. Puxa, Ellison! Já são quase 5 da manhã, bora fazer assim agora! Recordista de público do Pará, DJ. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Ellison. Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim. Pra mim, pra mim. Ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você. Olha aí o André! É da família do Zeca, da Joia! Não, ninguém havia sido. Não é da família, não? Assim, ah, é, então pronto. Vai, bebê! Pra mim. Sei tudo vai passar e eu vou. Te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. DJ Ellison, DJ Ellison. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. É aquele climão! Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho. Showman já te deixa mesmo. De cara pro gol, papai. Mais puro. Só não dá certo se você não quiser. Sempre está. Mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite como a noite. DJ Ellison. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi algum azul. Cheio verde. DJ Ellison. DJ Ellison. DJ Ellison. Sei que eu tinha você, foi um sonho. DJ Ellison. Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Eita, Val! É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Vou levar uma fumaça dessa pra tua casa, Val. Eu largo. Basta você me... Alô, Puguinha! E a sua advogada, Amanda Tavares! e me deixou tão triste. DJ Ellison. Não consigo mais viver, não quero nem saber, muito menos entender por que razão foi embora e me deixou. Pega a tua gata, abraça bem forte, canta no ouvido dela. Meu amor, direto de Fortaleza. A saudade que eu sinto é grande, não posso evitar. Desde esse momento em diante, não consegui ninguém amar como você. Amor, volte por favor, me tire desse castigo. O que foi que eu fiz contigo? Os sonhos se transformam em coisa séria. Climão, Ellison! E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. DJ Ellison. Aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado, mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando. Essa galera da resenha, né, meu irmão? Todo mundo de boa, na boa, na moral, daquele jeitinho gostosinho. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão, tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Parceiro Charles! Bora, mano! São coisas do coração. Parecia o quê? Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar apenas chuva. Sem medo de amar. Lembra. E aí, Leonardo Oliveira? Tá aí com a gente também, aquele abraço do Ellison. Ellison! Da mágica no olhar. Bora, Marujo! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passar. Tá chumê! Eu, DJ Ellison. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. A família Tim Pitt acabou de chegar aqui com a gente. A família Pitt, só pra ver você. Eita coisa boa! Se você quiser, alô, minha família Pitt! Do jeito que sou, não quero. Muito obrigado também. Estou bem assim. Meu parceiro Riba, lá do Beloquinha. Leonardo Oliveira, tu me abandona, viu? Esquecendo até. Alô, Riba! De lembrar. Tio Vigini já tá cochichando aqui. O chamei vai morar, hein? Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem... Bora, pai, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Por isso eu penso desse jeito. Mudar vai ser pra melhor. Alisson! Pra mudar minha cabeça. Mete ficha, papai. Eu preciso me encontrar. Alisson! Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dar a volta ao mundo com ele em 80 dias ou mais. Aí você pegou pesado, hein? Eu queria. Família é família. O amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Obrigado, meu maninho Leozinho! Tamo junto, pai. Sempre com a receptividade. Muito firme, muito firme. Estou cansada de esperar que algum... Carinho e respeito sempre prevalece entre nós, né, mano? Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Do Top Marketing do Brasil. Alisson, o DJ Top Marketing do Brasil. DJ Alisson. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Eita, compadre! Por ti. Não sei expressar. Vamos pra ti, menina! Por ti eu menti. Eu chorei. Já sofri. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. Eu sou. Sanga. Para mim, amor. Nossa, vai amanhecer hoje, Léo. Com esse amor, Afrodite. Eu vivi. Nunca ele te deixou. Meu amor. Um show, né? Você já ouviu falar desta minha canção? Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação, juntando com meu coração. Pouco mais, estaremos lá no Martã, galera. Vamos chegar cedo, hein? DJ Alisson logo cedo no Martã. E depois em Barca Arena. Bora pra cima. Pode ser então. Domingo! O mesmo lado de coração. Tem Marituba. O principal. O mesmo. Paraíso das Pedras e depois Castanhal. Oh! Oh, meu amor. Neto Tato e o Bruno Demônio. Oh, meu amor. Não pense que eu estou na solidão. DJ Ellison, show me. O showman. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Olha o branquinho e curtição aí também. Agora sou louco por ti. Ah, branquinho. A lua cai em Botafogo. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. Meu coração não suporta um amor assim.

Ô, oh, glória. Chama! Você se foi, não pensou em mim, nem um adeus sequer. Você deixou, fez da minha vida um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu tô. Isso tudo é culpa, sabe de quem, Balsa? Do Mega. Ele voltou forte, bebê! Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor faz. E essa aqui vai pro meu parceiro Charlie! Meu pop, aonde o pop toca, vai voltar. Sempre vamos lá, DJ Ellison. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Viver a emoção no super pop som. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já Ellison. Encontrei. Esquece. Minha felicidade em outros beijos. Bora, Virgínia! Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Brega com DJ Ellison, a febre de Belém. Sei que agora eu posso dizer: te amo, meu amor. Sem sonhar. Júnior Digital foi lá no fundão agora, papai. Bem maior. Relembrando. Quando eu recordo teus beijos em mim. Época do Nóia. Sinto até tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar em quem vem decolando a espaçonave. Rubi, Rubi, és meu Rubi. Pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu Rubi. Vai, bala! Sou DJ Gilmar. E agora que ele vai começar na show. É isso! Puxa, puxa, puxa, puxa, puxa, minha bandeira, vai! O Zega tá apaixonado pela galera do Jurunas que não arreda o pé, né, meu irmão? O Luan dos Impregnados! DJ Ellison. DJ Ellison. Foi por você que eu me apaixonei. controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos. E aí, Leonardo Oliveira! E o Lourinho, tá aí com a gente, bebê? É só Afrodite. O jeito que você me... Bora, Lourinho! Ninguém jamais para... É a família Pitty comigo! DJ Ellison. Todo meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico, Chico doido. DJ Ellison, Ellison, DJ Ellison, despertou em mim um desejo, a vontade de te encontrar. Oi, gatinha. Gata, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. Não consigo mais conter. E a galera do Marajó já se preparando pro dia 8. Só quero você do meu lado. O showman vai invadir Sony! Curtindo e dançando ao melhor som. DJ Dini Tonino a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem de terra do Pinandá. Vem curtir. Meu parceiro Noia. Beijo no teu coração, mano. Tô com saudade, muita saudade. São as pessoas que a gente ama de verdade. E tem uma história com o Alice Juninho. Bora, Noia! Harrison Nemos e Banda Pintos. A moral. Lembra de uma Paula, aquela Paula, meu irmão. Eita, Paula! É. DJ Ellison. Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar em plena noite. Então gritei, Paula. Teu nome chamava e buscava sempre teus beijos, mas o beijo já era na cama. Teu castigo, tudo um sonho esquecido, foi embora sem explicar o porquê. Só pensaste mesmo em ti, minha paz tu levaste, porque vem e ama-me muito essa noite. E de manhã eu vou sofrer, porque não sei viver sem você. Não tem como esquecer essa música aqui, essa batida, meu irmão. Eu lembro daquele DVD lá do Porto de Marés. Olha o showman botando pra quebrar, quebrar. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Chega, arrepia. Tudo, papai. Top Show dia 5. Vai ser assim, peso. DJ Ellison. Eu quero saber, eu quero curtir, porque o embalo é quente, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse são... Final do San Clancy. Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e o povão agitam. DJ Ellison. E a balão! Gente que te segure, mano. Todo mundo no rock doido daqui a pouco. Vamos dançar, Ellison. Para o mascote, para o mascote, para o mascote, para o mascote. Valeu, Pratinha! Baby, vem pra mim. Agora, amor, vem ficar comigo. Te quero onde for, não sei viver nessa solidão. Hoje eu vou sair. Preciso ver DJ Ellison e o DJ Juninho a detonar no novo super pop. Blay Santos tá aí com a gente da família Pitch. E mano, tamo junto! DJ Alice e Juninho, agora amor. Levanta a mão, bate palma e faz o S. DJ Alice e Juninho, agora amor. Vem curtir esse som, arrasa pô no super pop. Chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, chama, vai! Eu esperei por esse momento, viu? Manda o mega papai, meu compadre Bruninho Charles. Vem, bebê. Eu te falei pra não se entrar. E aí, Lani? Não quero ver você se machucar procurando amor. O Bruno da CB 1800. O meu amor quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar que um verdadeiro amor vai encontrar. Obrigado, gente, valeu, Pratinha. Vocês são demais, hein? A gente só leva felicidades aqui no nosso bairro da Pratinha. Precisa de um caminho. Eita coisa maravilhosa. Valeu, Pratinha. E a galera que se prepare, que vem coisas boas ainda por aí, viu? Campeão, Bruno! Eu não vou nem falar que tem muita gente que só quer pegar o barco andando. Sabe o que tava faltando aí? A Jéssica, cadê ela, hein? Ah. Sei que vou sentir o seu passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. Nossa, né, Val? Quero todinha só. Aquela pegada. Eu também te quero bem assim. Quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim. Quero todinha só pra mim. Quando o mestre DJ Ellison mandar, você dança. Dança! Yeah.